Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Esse nosso programa, até o ano passado, estava sendo veiculado pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. E de agosto do ano passado para cá, estamos exclusivamente na União Rádio Web de Piracicaba. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Agora, exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Como todos sabem, temos uma página no Facebook que tem um farto material, livros, sugestões, troca de informações entre o ouvinte e nós que fazemos o programa. Então você sinta-se à vontade para fazer sugestões, dialogarmos, questionar. É a maneira mais fácil que temos de melhorar a qualidade das nossas informações. Como sempre, trazemos alguns livros que são muito importantes para que a gente comece a entrar no clima do programa de hoje. E a gente tem lido e tem trazido aqui o livro O Consolador, de Chico Xavier, escrito pelo Espírito de Emmanuel, pela psicografia do Chico. E selecionamos hoje a questão 350, em que se pergunta a Emmanuel. Olha que interessante, porque a gente acaba se habituando a falar algumas palavras, a falar de alguns conceitos, sem refletir exatamente no significado daquilo. Pergunta-se ao Emmanuel: pode a fraternidade manifestar-se sem a abnegação? Interessante a pergunta. Mais interessante a resposta, quando Emmanuel diz: fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida e em toda a cooperação verdadeira. O personalismo não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando o testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Quando eu li a pergunta, eu achei muito interessante a pergunta, mas mais interessante a resposta, porque o Emmanuel atrela a fraternidade com duas condições: a abnegação e a ausência ou a minimização do personalismo. Sem essas duas condições, não existe uma fraternidade legítima. A fraternidade, em sua última instância, é o sentimento colocado em ação. E, feito essa pergunta e essa resposta, passamos imediatamente ao livro Emmanuel e trouxemos aqui um pequeno texto do Emmanuel, do seu capítulo 15, quando ele fala sobre a ideia da imortalidade. Porque, na minha avaliação, a fraternidade também passa por esse sentimento de sequência da vida. E o Emmanuel, logo no começo, o capítulo chama-se A Ideia da Imortalidade. O Emmanuel faz colocações que merecem reflexões sempre profundas, quando ele escreve o seguinte: embalde, os corifeus do ateísmo propagarão as suas amargas teorias, cujo objetivo é o aniquilamento da ideia da imortalidade entre os homens. Embalde o ensino de novos sistemas de educação, dentro das inovações dos códigos políticos, tentará sufocá-la, porque todas as criaturas nascem na Terra com ela gravada nos corações, inclusive os pretensos incrédulos, cuja mentalidade, não conseguindo solucionar os problemas complexos da vida, se revolta, imprecando contra a sabedoria suprema, como se os seus gritos blasfematórios pudessem obscurecer a luz do amor divino, estancando os sublimes mananciais da vida. Pode a política obstar à sua manifestação, antepondo-lhe forças coercitivas. A ideia da imortalidade viverá sempre nas almas, como a aspiração latente do belo e do perfeito. Acima do poder temporal, dos governantes e da moral duvidosa dos pregadores das religiões, ela continuamente prosseguirá, dulcificando os corações e exaltando as esperanças, porque significa em si mesma o luminoso patrimônio da alma encarnada, como recordação perene da sua vida no além, simbolizando o laço indestrutível que une a existência terrena à vida eterna, vislumbrada, sim, pela sua memória temporariamente amortecida. Nesse texto, eu destaco uma colocação do Emmanuel, em que ele fala que todos os seres que habitam esse mundo nascem com a ideia da imortalidade, com o sentimento de imortalidade, com a crença da imortalidade. E ao longo da vida, ele até coloca aqui que ele fala assim, os pretensos incrédulos, porque na realidade ele crê. Ao longo da vida, ele fica contaminado por algumas teorias e se diz ateu, se diz incrédulo, mas lá no íntimo, ele acredita naquilo. Ele manifesta essa incredulidade por força de várias circunstâncias, mas todos nós, no íntimo, sabemos que um dia voltaremos ao nosso lar da espiritualidade. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Graças a Deus, né? Estamos mais uma vez aqui presente em nosso programa. Hoje foi um dia especial. Hoje nós estávamos aqui 9h10, né? Então aí os quatro batendo papo. E raramente a gente chega assim tão cedo no estúdio, mas é bom para essa convivência, essa convivência gostosa entre nós. O primeiro texto, Geraldo, sobre a questão da abnegação e a fraternidade, realmente as coisas elas têm que caminhar juntas, né? Uma pessoa que não consegue se despojar, né, dos seus interesses, não tem condições realmente de ser fraterno, não tem condições de se dedicar ao próximo. E com relação a esse texto do Emmanuel, e é fácil de compreender isso que o Emmanuel está colocando, porque todos nós já morremos muitas vezes, né? E a gente sabe que o essencial, por mais que a gente esqueça de tudo, o essencial não se passa, né? Então todos nós já morremos fisicamente e percebemos que o espírito não morreu, né? Que nós somos imortais. Então, na realidade, nós já vivenciamos isso por muitas vezes e isso fica impregnado dentro de cada um de nós. Então, isso aí é uma coisa que todo ser humano, por mais primitivo que seja, morreu duas, três vezes e já começa a gravar isso. Agora, imagina nós, né, que o Chico diz que passamos séculos sem fim, que já morremos e morremos tantas vezes, isso aí realmente está impregnado em todos nós. Todos os crentes que não acreditam em reencarnação têm essa ideia, né? Então isso aí é em função do próprio hábito de morrer. Né? hábito de morrer. É isso aí. Porque é a pura realidade. O hábito de morrer nos tornou conscientes da imortalidade. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Muito bom dia, meu amigo Geraldo de Tarso. Bom dia, Luiz. Bom dia, André, que está aí sempre a postos, nos auxiliando tecnicamente, senão também não aconteceria o nosso programa. Bom dia a todos que estão conectados. Desde agora, temos aqui hoje um amigo dos Estados Unidos, um do Chile, além de muitos aqui do estado de São Paulo. Hoje estamos só com São Paulo na parte Brasil aqui, né? Mas muito bem-vindo a todos. Eu estou fazendo um estudo em cima de um texto do Freud, que o texto dele chama Mal-estar na cultura ou na civilização, depende da tradução, usa cultura ou civilização. E é interessante quando a gente encontra, em todo o texto dele que eu encontrei, é justamente uma crítica que o mal-estar aconteça por uma tendência do ser humano ao mal, à prática do mal. Em todos os tempos, né, existe uma tendência a você ser egoísta. Então, o egoísmo vai impelir você à prática do mal. Porque você, se tiver um pão entre você e uma outra pessoa, a tendência natural é que você brigue e pegue o pão. Senão você morre de fome. Então é uma tendência natural. Como se fosse meio instintivo. Instintivo. Ele fala que vem do instinto de animal nosso, de sobrevivência. E os leões, né, fazem exatamente isso, né? Exatamente isso. Brigar pela comida. Ou pelo sexo, ou enfim, pelos instintos pulsionais do nosso ser. A abnegação, ela entraria justamente quando eu resolvo, né, ou eu digo, o ser humano resolve dividir o pão. Então eu falo assim, pô, tem um pão. Ô Geraldo, vamos rachar o pão meio a meio? A gente não vai se completar na fome que estava, mas nenhum dos dois morre de fome e nós temos tempo de achar outro pão, de fazer outro pão. E a gente, né, perdura. Então a fraternidade, que é algo que ele nesse livro defende assim, que é muito difícil desenvolver esse sentimento, porque nessa tendência nossa à violência, a gente até estigmatiza pessoas de grupos externos, né? Quando a gente fala em grupo, e é interessante isso. Por exemplo, a gente pensando em futebol, a gente fala mal dos argentinos, né? Aqui não tem nenhum argentino nos ouvindo, tem aqui só um chileno, né? Então, assim, sem nenhum problema, não estou sendo bairrista, mas estou só dando um exemplo para ilustrar. Nós, no futebol, falamos mal da Argentina ali, poxa vida, Argentina, não sei o quê. Ele fala assim que se a gente não tem esse mal externo a falar mal, o mal fica interno. Então, normalmente, a gente joga esse mal pro coletivo em um grupo externo, para poder ter um certo equilíbrio no bem nesse grupo interno. É necessário eu exteriorizar o mal. O mal vem de fora, não está aqui dentro. Mas ele existe. Então, nessa dinâmica, volta a abnegação a funcionar. Agora, o que ele... E nem nenhum estudioso das filosofias, das ciências, adota a reencarnação. Porque a partir do momento que a reencarnação entrar no jogo, e aqui eu não quero que ninguém que está nos ouvindo fale assim, pô, o cara é bitolado. Não, eu estou colocando como uma hipótese. Vamos fazer de conta que a reencarnação é um fato. Para mim é uma convicção, mas vamos falar que tem alguém hipótese, né? Vamos pensar aí que alguém que está nos ouvindo não tem isso como convicto. Então vamos analisar ela como uma hipótese. A partir dela ser uma hipótese, a reencarnação ser uma hipótese, ela explicaria muito desse nosso espírito violento, que pelo hábito da morte... Pelo hábito, como o Luiz falou aqui, pelo hábito de ter passado por muitas experiências, Se a gente voltar no tempo, as nossas vivências passadas foram muito mais complicadas do que as de hoje, por uma tendência natural, por menos recurso, por menos privações, evolução. Menos evolução. Então, a dificuldade, a vivência, quantas vezes nós fugimos de uma caça lá na época primitiva, para não ser caçado, para não ser comido, quantas vezes nós tivemos que matar para sobreviver, quantas vezes nós morremos para outro sobreviver. Então, isso tudo criou também em nós padrões de comportamento. Esses padrões justificam muito esse mal inerente ao ser humano, que não é do nascimento, é desse espírito imortal, viajor dessas encarnações infindáveis aí, que carregamos na experiência. Posso fazer uma pergunta para você, Alan? Pode. Você sendo espírita e tendo essa vivência dentro da psicanálise, qual é, na sua opinião, a dificuldade que a psicologia, a psiquiatria encontra para admitir a reencarnação? Será porque a reencarnação inicialmente está atrelada a uma religião e a religiosidade não é colocada como destaque, não existe um trabalho científico ostensivo? Por que pelo menos não se admite? Porque você admitir não quer dizer que você concorda, mas pelo menos você admite. Vamos considerar que seja verdade? Pode até amanhã eu falar, não, não é. Mas por que não existe essa tolerância com a ideia da reencarnação na psicologia? Eu falaria assim com muita certeza isso. O Freud, ele lutou muito no começo da estrutura do pensamento psicanalítico para não ser taxado de místico e se colocar no âmbito da ciência. Ele queria... Ele falava assim que ele não queria ser filósofo, mas ele acaba sendo. Mas ele não queria ser cientista, mas ele acaba sendo. Então, ele queria criar uma área do conhecimento que ele teve habilidade excelente em criar. Mas ele queria fugir a um misticismo. E, infelizmente, por falta de trabalhos sérios, inclusive hoje em dia, dos espíritas, faltam pesquisadores sérios nesse âmbito. Falta. A gente, às vezes, tem convicção da reencarnação, mas pronto. Fica nosso. Falta de trabalhos sérios em cima disso. Por exemplo, nós temos um não espírita, Ian Stevenson, por exemplo, que é um cientista americano que pesquisou, tem um livro dele, são 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele pesquisou, eu não lembro agora, acho que foram 600, 700 casos. Ele com a equipe dele lá. Então ele vai lá, pega um caso. Então, por exemplo, um menino de 3 anos que era... Vou chutar aqui, agora talvez eu confunda. Era alemão, começa a falar em italiano. Ninguém na família falava italiano. Começam a tentar entender o que era aquele menino falando em italiano. E ele fala que ele morava em tal lugar, lá na Itália, que a casa dele era tal lugar, e toda vez que ele escutava barulho de motor alto, ele saía correndo embaixo da cama, escondia embaixo da cama e tal, e vão tentar entender o que é isso. Aí o Ian Stevenson financia essa família para ir até a Itália verificar. O menino guia eles pela cidade, chega na casa, fala assim, aqui é minha casa. Né? E aí vão descobrir ali que aquela casa foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Então, por isso, o medo do barulho de motor do avião bombardeando. Todos foram encontrados embaixo de cama, escondidos, e todos morreram. Inclusive, tinha um menino com o nome que ele falava que era, que morreu naquele episódio. Então, é esse tipo de... Lógico, eu resumi muito aqui o caso, mas... esse tipo de falta dessa pesquisa séria é que dá insegurança para o cara não ser visto como místico. Ele não quer ser visto como místico, ele quer ficar no campo da ciência. Por quê? Porque nós temos um grande preconceito que foi criado por Descartes. Só funciona pela razão. Então, a razão é a base de tudo. A ciência está movida pela razão. Mas que razão? A razão que nós entendemos ser razão. a razão de um espírito imortal não entra ainda no raciocínio lógico do cientista. Muito interessante. Então, hoje em dia, alguns cientistas andam brigando com esse paradigma da razão e começam a questionar esses modelos científicos. Quando isso acontecer, você pega uma Joana de Anjos, cara. A série psicológica da Joana de Anjos tem uma capacidade de estudo e de análise psicológica com o espírito reencarnado. Quando a gente ligar, inclusive no Pinga Fogo, Chico Xavier fala em 1961. Fala assim, o que era a psicologia, a psiquiatria. Ele fala assim, olha, essa ciência, quando ela aceitar a reencarnação... Muita coisa se esclarece. Ela vai dar grandes passos. Luiz, alguma consideração? O Alan estava fazendo a colocação e, na realidade, os parâmetros são diferentes. Então, por exemplo, nós não podemos provar a reencarnação sobre os parâmetros da física atual. Isso. Qualquer criatura que se debruce sobre o fato e estude vai se tornar um reencarnacionista. As matrizes utilizadas para comprovar alguma coisa, elas são impossíveis de constatar. São impossíveis dentro da atual... Excelente colocação. Entendeu? Agora, o grande problema é a academia. Porque a academia não aceita. Então, você aceitar, você está se excluindo da academia. É o que aconteceu com William Crookes. O Chorowicz, que é um cientista polonês, é um gênio. Ele, num determinado momento, ele diz assim, a dizer que quando ele defendeu as teses espíritas na academia, eu dei risada de deboche. Entende? Que ele se tornou espírita porque ele passou a se convencer, mas quando ele estava na academia, que o William Crookes abordava aquela questão, ele dava um sorrisinho assim, como quem diz, coitado. É isso aí. Interessante. Olha só como é bacana a gente ter esse programa ao vivo, essa troca de informações muito interessantes. E esse diálogo, Luiz, Alan, eu, o André junto, isso é um ambiente que a gente semeia. Geraldo, só uma coisinha para se pensar. Os espíritos se materializaram. Os cientistas pegaram neles, mediram a pulsação, temperatura, viram eles desaparecendo, e isso aí não tem valor de testemunho. Porque não se pode repetir a hora que se quer. Entendeu? Não foi filmado, não, né? Não, tem filmes. Tem filmes. O método cartesiano, ele exige que nas mesmas condições você repita aquele fato. E aquele fato se reproduza. Como não há essa lógica para o espírito, porque o espírito, ele está em toda parte. Ele tem não as condições para fazer isso. E faz quando ele quiser. Então ele não consegue... A vontade é de lá para cá, não é daqui para lá. Um dia nós vamos entender isso. Muito bem, eu vou pedir ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. bem com essa linda prece da Terezinha Oliveira. Agora passamos ao primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, agora lido, comentado por Luiz e Alain. Capítulo 163, com o título O Irmão. Começa com a passagem da primeira carta aos Coríntios de Paulo, capítulo 13, versículo 4. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. E Emmanuel comenta assim: quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-o aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. Demente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Coisa linda, que coisa linda. E profunda, né? Porque, na realidade, você observa no mundo o número daqueles que dão com todas essas motivações é enorme. Sim. E ilusoriamente se julgam caridosos, né? Então é o irmão de fachada. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Irmão de fachada. É, entende? Quer dizer, o mundo está do jeito que está exatamente por causa dessa irmandade de fachada. Não existe profundidade. E não existe justamente a evolução daquele ser que usa da caridade para o seu progresso, para a sua evolução. Então, quando, por exemplo, nós prestamos atenção num texto desse e começamos a analisar, né, a julgar as atitudes, a gente começa a perceber aquilo que a gente pensa que está fazendo certo, mas está errado. E aí você começa a se corrigir. Então, na realidade, Geraldo, é um pente fino. É um pente fino no sentido de que você aprenda a dar da forma mais exata que existe. Ou seja, dar para um irmão. Né? Quer dizer, e observa, e isso é interessante, até para a gente começar a julgar, né? Para a gente perceber, dizer assim, espera um pouquinho, eu chamo fulano de irmão, mas o meu tratamento com ele, como é que é? Então, quando você começa a perceber da forma como vocês se tratam, tal, você começa a dizer, não, de irmão não tem nada. Nós nos toleramos. Entendeu? Quer dizer, então, você vê que esses textos, eles nos conduzem a um aperfeiçoamento. É o que nós estávamos discutindo a respeito da reencarnação. A reencarnação não tem provas científicas pelo modelo atual da sua existência. Mas se você começar a ler um pouquinho sobre a encarnação, você quer ver, você chega para uma criatura dessa e diz assim, Deus é justo? Deus é justo. Porque a justiça é um dos atributos de Deus, realmente Deus é justo. Então por que que um nasce na favela? Aí diz, ah, isso eu não sei. Entende? Quer dizer, então quando ele começar a confrontar esses conceitos que não batem, que foge à lógica convencional. Foge à lógica. Aí você, se você consegue confrontar isso e debater, você vai chegar ao seguinte conclusão, dizer assim, pera um pouquinho, mas se eu considerar a reencarnação, Deus é justo. Aí então quando você começa a ver os modelos e você diz assim, pera um pouquinho, eu não posso viver sem considerar a reencarnação uma realidade. Isso aí é você provar pela inteligência. Não precisa provar pelos fatos, não precisa repetir fisicamente. Porque isso aí não é físico. Isso é transcendental. Isso é intelecto. Então, na realidade, isso tudo que está aí é uma lição maravilhosa. Porque 90% dos caridosos não sabem que não são. E vivem na ilusão. Agora, você imagina, por exemplo, essas criaturas chegando no plano espiritual, crente de que são caridosos. Estão abafando. Estão abafando, eles reclamam. Eles reclamam. Quer dizer assim, a maioria das pessoas que são caridosas, na realidade, elas não são caridosas. Não são caridosas. Mas vão para o plano espiritual. Achando que é. Na certeza absoluta. Vão me receber com tapete vermelho. Tapete vermelho. Aí, de uma forma dolorosa, você vai enxergar que você fez bobagem. Então aí eu convido a reflexão por uma questão de inteligência. A gente chegar no plano espiritual para descobrir isso, não é melhor estudar o espiritismo agora? Pelo menos admitir. Você, pelo menos, né? Deixa eu examinar, deixa eu ver o que, que isso tem de lógica. E se você examinar um texto desse, você se curva. Você diz assim, não, realmente... Então, o que que acontece? É você se antecipar a uma realidade que você vai encontrar. E se você se antecipa, você diz assim, então, por um pouquinho, deixa eu mudar um pouco a forma como eu estou fazendo. Você vai conseguir do dia para a noite? Não. Você está acostumado com aquilo, você faz aquilo socialmente, mas, sem sombra de dúvida, você vai dar uns passos à frente. Posso fazer claro, uma pergunta? Claro, fica à vontade. Será que a gente não poderia propor assim? Ao invés de mudar a forma, mudar o sentimento? Porque os nossos raciocínios se baseiam numa lógica convencional e numa forma de apresentação. Eu percebo hoje todos os movimentos da medicina, psicologia, qualquer área, move-se por uma razão já consagrada. Mas pouco se incentiva o sentimento. O sentimento, todo mundo fala, é legal, bacana, mas ninguém incentiva. Ninguém treina sentir. Isso, Geraldo, você está colocando o carro na frente dos bois. O sentimento, você vai chegar nele através da razão. Quando você admitir que você está fazendo a coisa errada, e aí você começar a fazer da forma certa. Não, eu entendi, mas, por exemplo, você não pode incentivar as pessoas a sentirem mais? Não, Geraldo, você não encontra pessoas que sentem mais? Sim. Isso. Como é que elas conseguiram chegar aí? Através da reencarnação. Vivências. Vivências. Porque você só chega aí através da vivência. A vivência que transforma. Mas eu entendo assim, a pessoa, se você fala isso, mesmo que ela não tenha tanto esclarecimento, ela começa a entender que aquilo existe, que aquilo é importante. E começa a experimentar, Geraldo. E começa a experimentar. Exatamente. Perfeito. Olha, eu tenho um exemplo muito claro, que é na questão da caridade. Na caridade. Você, na primeira mão, você vê as pessoas dando comida aí para pobre. Aí aquela pessoa diz assim, meu Deus do céu, ficar alimentando esse bando de malandro que não trabalha. Esse é o sentimento da pessoa. Esse é um sentimento de censura e de que não realmente está alimentando o nego malandro. Quando ele começa a entrar no processo de doar, de participar, aí ele começa a ter esse contato pessoal. Nesse contato pessoal, ele capta o sentimento de gratidão do outro. Aí, nesse sentir a gratidão do outro, começa a mexer com ele. É interessante o raciocínio, né? É interessante, sim. Eu fico pensando sempre no que será que o Emmanuel queria nos ensinar aqui, né? Porque o título que ele deu, como você gosta sempre de lembrar, é O Irmão, né? O Irmão, né? É, O Irmão. Por que é importante esse título de O Irmão? Né? Eu fiquei pensando assim, por que será que ele deu esse título? Porque ele podia falar assim, a boa pessoa, né? Ele podia chamar aqui de a pessoa com bons princípios, sei lá, qualquer outra coisa. Ele chamou de O Irmão. Aí eu fiquei pensando aqui, falei, mas por que será O Irmão, né? O que que nós temos com essa palavra irmão, né? O irmão para nós é sempre alguém próximo, né? Sempre é alguém próximo de nós. Filho do mesmo pai. Filho do mesmo pai. Isso aí. O programa valeu por isso. Não, é isso aí. Ele é filho do mesmo pai. Então, a partir do momento que nós nos percebermos no mundo como iguais, porque se eu sou filho do mesmo pai, eu tenho o mesmo direito, o mesmo dever também. Sim. O irmão, você concorda comigo? O irmão, ele tem o mesmo direito um ao outro, né? Você vê que lá no evangelho a gente vê lá o filho pródigo, por exemplo. Ele sai, pega o dinheiro da herança dele, torra tudo, volta. Quando ele volta, o irmão dele fica invejoso, né? Falou, pô, pai, eu fico aqui o tempo inteiro e agora você comemora a volta do outro? Falou, porque você sempre esteve aqui. O outro agora que ele chegou. É, você sempre esteve aqui, então não se sinta menor. O irmão tem o mesmo direito. Então, a partir do momento que a gente tem o mesmo direito, a gente também tem os mesmos deveres. Porque gozar só de direito é fácil, né? Você tem 5 irmãos numa casa. Um ajuda a lavar a louça, o outro ajuda a limpar a casa, o outro ajuda... E um fica lá sentadão vendo televisão. Ele vai querer os mesmos direitos, mas não está fazendo os mesmos deveres. Então, vai dar problema isso aí. Então, por isso eu acredito que quando ele usa esse título e ele vem assim, que o irmão tem que dar. É doação. Para você ser um bom irmão, você não tem que receber. Ele está falando aqui que só quem dá, ó. Quem dá. Não é quem recebe. E a gente precisa inverter a posição nossa de irmão no mundo. Quando a gente se coloca no mundo como aquele que quer receber, a gente está idealizando o mundo, né? Eu quero receber do mundo para eu considerar você meu irmão. Eu quero que você me dê. Mas eu não quero dar. Então, o irmão verdadeiro, que se vê como irmão no mundo, num único pai, dentro de um único, de um Deus único, que é o projeto da espiritualidade, um Deus único para todas as religiões, dá para poder criar um ambiente de transformação. É interessante tudo isso que vocês falaram, porque o Emmanuel, ele finaliza o texto falando o seguinte: título de irmão. Então, título passa a imagem de uma conquista, né? Quando você vê assim, o sujeito é médico, engenheiro, ele estudou, trabalhou, fez várias provas e depois ele ganhou o título. Depois que ele passou pelas provas, ele ganhou o título, né? Então, olha aqui o final do texto do Emmanuel: todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Então, quando você é chamado de irmão no plano maior, é que você teve aquele amor silencioso. Você demonstrou. Demonstrou. E o seu personalismo foi minimizado. Você não está pedindo para receber, você está dando. Você está dando. Interessante isso, muito bom. 10:10. Muito bem, meus amigos, a gente vai conversando e é muito interessante ouvir o Luiz, o Alan. A gente caminha e viaja nesses pensamentos agradáveis da doutrina espírita. 10:11, estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. do livro Céu e Inferno, mais uma vez que veio a público no ano de 1865, em Paris. Kardec foi o codificador da doutrina, e estamos aqui na parte dos Espíritos Felizes, em que o Kardec está num momento em que ele faz evocações. E na semana passada foi muito feliz a discussão, Alain e Luiz, destacando alguns aspectos da postagem do Kardec de algumas evocações. Porque tem evocações que o Kardec comenta e tem evocações que o Kardec apenas ele coloca e deixa para o leitor, estilo Machado de Assis, e deixa para o leitor julgar, o leitor avaliar, o leitor tirar as suas ilações. E trouxe aqui, eu vou ler porque é um textinho pequeno, mas no meu entender vai dar pano para manga. É evocado um espírito de Jean Reynaud na Sociedade Espírita de Paris, comunicação espontânea. Então, acho que não foi evocação, eu falei evocação. Acho que o médium estava lá, por alguma razão, incorporou e veio esse espírito e se manifestou assim, Jean Reynaud. Meus amigos, como é esplêndida esta nova vida. Semelhante à luminosa torrente, ela arrasta em seu curso imenso os espíritos inebriados pelo infinito. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz antever o onipotente. Após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes e eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Salvei-me, não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância da pobre humanidade. A minha morte foi abençoada, apesar de os meus biógrafos, os cegos, a julgarem prematura. Lamentaram alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderam e nem compreenderão o quanto o silêncio em torno do recém-fechado túmulo é útil à causa do Espiritismo. A minha tarefa estava terminada. Os meus predecessores seguiam na rota. Eu atingira o apogeu no qual o homem, depois de dar o que de melhor possuía, não faria mais que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados, encaminhando-a para a minha obra capital, atinente à grande questão espírita que eles fingem desconhecer, mas que muito breve os empolgará. Glória a Deus, ajudado por espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serei um dos exploradores que balizam o vosso roteiro. Assinado, Jean Reynaud. Esse espírito, ele passa o entendimento, o sentimento que ele teve ao entrar na espiritualidade, descrevendo como as maravilhas suntuosas do infinito, que ele fez a tarefa dele. Isso não passa uma imagem de que ele está num padrão mais elevado, Luiz? Passa e se justifica, né? Você vê que aí ele menciona uma criatura que entre os seres humanos passou como anônimo, né? No anonimato. E ele relata ali num certo trecho que aquelas pessoas que o viram morrer, né? E de certa forma acharam que ele morreu muito cedo, alguma coisa assim, lamentaram, né? Mas na realidade ele dá um depoimento de que o seu programa nessa existência havia sido cumprido. Quer dizer, ele veio com um propósito, cumpriu esse propósito, e devido a esse fato, ele, quando se viu na espiritualidade, ele relata aí, ele foi varrido por uma corrente, né? Que seria exatamente essa sensação do dever cumprido. Você veja que de vez em quando nós passamos por isso. Você tem aí uma palestra que você precisa preparar, você precisa estudar, você precisa concatenar a forma melhor de apresentar. E aí você, durante um tempo, você se prepara para aquilo, você estrutura aquilo. E aí chega o dia que você vai fazer aquela palestra e você faz a palestra. E depois, quando você terminado a palestra, você respira, deu tudo certo. Então você se sente grato. Você se sente com dever cumprido. Você preparou, você elaborou, você foi lá, deu o recado e o objetivo foi atingido. Então ele descreve exatamente isso. A sua encarnação atendeu a finalidade. E ele depois, em contato com o plano espiritual, ele sentiu toda essa maravilha que é o espírito liberto do corpo. E é interessante que em tão pouco tempo de desencarnação, ele já faz algumas afirmações assim: como é esplêndida esta nova vida. Quer dizer, ele já fez um novo entendimento. Semelhante à luminosa torrente, ela arrasta em seu curso os espíritos inebriados pelo infinito. Viu, Geraldo? Eu lembrei desse nome e eu fui aqui procurar. Ótimo. Na revista Espírita, de Kardec, Jean Reynaud, ele publicou uma obra chamada Terra e Céu, no francês lá, né? Terre et Ciel, em 1849, falando da reencarnação. Antes do Livro dos Espíritos. Então, ele era uma pessoa precursora de Kardec. Nossa, que interessante. Ele foi contestado pela igreja, lógico, né? Ele foi contestado pela igreja, né? Com a sua obra. E daí Kardec fala assim, ó, olha, esse é o bom senso do codificador, né? Vê-se que nem fomos o único, nem o primeiro a proclamar a doutrina da pluralidade das existências. Isto é, a reencarnação. Isso na Revista Espírita. É. A obra Terra e Céu, do senhor Jean Reynaud, apareceu antes de O Livro dos Espíritos. Pode-se ver o mesmo princípio exposto em termos explícitos num brilhante opúsculo do Sr. Louis Jourdan, intitulado Les Prières de Ludovic, cuja primeira edição é de 1849 da Librairie Nouvelle, Boulevard des Italiens, e que a ideia da reencarnação não é nova. É tão velha quanto o mundo, encontrada em autores antigos e modernos. Aos que alegam ser ela contrária aos dogmas da Igreja, respondemos que uma de duas: ou existe a reencarnação, ou não existe. Não há alternativa. Se existe, é uma lei da natureza. Ora, se um dogma é contrário a uma lei da natureza, é preciso saber com quem está a razão. Quando a Igreja anatematizou e excomungou como culpados de heresia os que acreditavam no movimento da Terra, não impediu que a Terra girasse, e que todo mundo hoje creia nisso. Dar-se-á o mesmo com a reencarnação. Não é, pois, questão de opinião, mas questão de fato. Se o fato existe, tudo quanto poderá dizer-se ou fazer-se não impedirá a sua existência. E, mais cedo ou mais tarde, os recalcitrantes aceitá-lo-ão. Deus não indaga de suas conveniências para regular a ordem das coisas. E o futuro provará, mais cedo ou mais tarde, quem tem razão. Você veja que importância. A Igreja acreditava que a Terra era o centro do universo. A ciência que teve que provar que não. A Igreja já acreditou na reencarnação. Bem no começo. Quando ela mudou e passou a acreditar no dogma da vida única, o Concílio de Niceia. Isso. Então o que acontece? Ela botou a ciência de uma forma cômoda, que a ciência não tem que provar nada. Entendeu? Se a Igreja pregasse a reencarnação, era uma motivação para a ciência provar que a reencarnação não existe. E se ela fosse provar que a reencarnação não existe, o que ela ia conseguir? Só rebuliço em torno da matéria. E nessas verificações, muitas coisas ela iria constatar que é um fato. Por que que ela provou que a Terra não era o centro do universo? Porque a verdade não é essa. Mais cedo ou mais tarde parece. Exatamente. Então, a posição da Igreja foi um atraso para a humanidade. foi um atraso para a humanidade, porque não deu motivação à ciência provar ao contrário. Muito interessante. E sobre essa mensagem do Jean Reno, você achou que foi interessante? Interessante. Ele descrevendo o outro lado da vida. Você vê que bate tudo com aquilo que o Alan... Nossa, que interessante. Leu de uma reportagem de um cara que... Oito anos antes de Kardec duvidar da reencarnação... O cara já escrevia sobre o assunto. Que coisa. Kardec levou 3 meses para os espíritos mostrar e provar para ele que a reencarnação era um fato. E aí existe uma outra mensagem, aliás, existem várias, mas eu vou ler só mais uma, que é a sequência dessa. É Paris, agora reunião familiar. Antes foi na Sociedade Espírita de Paris. Outra comunicação espontânea. Aí o espírito vem. Já é a comunicação. O espírito responde a uma reflexão sobre a sua morte inesperada em idade pouco avançada, o que muita gente surpreendeu. A mensagem: quem vos disse que a minha morte não seja de futuro e, por suas consequências, um benefício para o espiritismo? Notaste, meu amigo, a marcha que segue o progresso na direção que toma a crença espírita. Primeiro, que tudo deu-lhe Deus as provas materiais, movimento de mesas, pancadas e toda sorte de fenômenos para despertar a atenção. Era um como prefácio divertido. Os homens precisam de provas tangíveis para crer. Agora é muito diferente o caso. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria. Não são mais efeitos físicos, porém coisas racionais que devem convencer e congregar todos os incrédulos, mesmo os mais teimosos. E isto é apenas o começo. Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fenômenos inteligentes, irrefutáveis, vão seguir-se. E o número já tão grande dos adeptos da crença espírita vai aumentar ainda. Deus vai insinuar-se às inteligências de Escol, às sumidades do espírito, do talento e do saber. Será como um raio de luz a expandir-se, a derramar-se sobre a terra inteira, qual fluido magnético irresistível, arrastando os mais recalcitrantes à investigação do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que tão sublimes máximas nos ensina. Vão todos grupar-se em torno de vós e, fazendo a abstração do diploma do gênio, tornarem-se humildes e pequenos para aprender e para crer. Depois, mais tarde, quando estiverem instruídos e convencidos, servir-se-ão da sua autoridade e notoriedade para levar mais longe ainda, aos seus últimos limites, o fim que vos propusestes: a regeneração da espécie humana pelo conhecimento racional e profundo das passadas e futuras existências. Eis aí minha opinião sincera sobre o estado atual do espiritismo. Então você vê que... E observa o seguinte, né, Geraldo? O tempo passa e a ciência espírita vai provando os fatos através de exemplos, de elementos que se apresentaram. Você conhece o Ernesto Bozano? Sim. O valor da obra dele é... Fantástico. Fantástico. Você sabe como é que ele se transformou um crédito do espiritismo? Ele foi contratado pela Igreja Católica para, numa sessão espírita, assistir... Desmascarar. E desmascarar o fantasma do espiritismo. Ele, na sessão de materialização que estava acontecendo, a filhinha dele, que havia morrido com 9 anos, se materializou no... Nossa. Joelho dele e disse assim: "Papi, eu te amo." Quebrou ele ali. eu lhe pergunto, quem... Acabou. Não quebraria? Acabou. Quem não... Meu, quebraria? É verdade isso, Luiz. Então, se isso for preciso acontecer com toda a ciência humana, vai acontecer. Enquanto nós não nos dobrarmos aos fatos, o William Crookes foi um dos caras que ele mais lucidamente aceitou o espiritismo pelos fatos. Ele teve uma oposição violenta dos homens de ciência na época, que então, por exemplo, na academia, ajudaram a gozar dele, até a tirar sarro. Mas, com o decorrer do tempo, aqueles homens começavam a se debruçar sobre os fatos E aí, a concluir ao contrário. Geraldo, é só uma questão de tempo. E como diz um amigo, né? A espiritualidade tem todo o tempo do mundo. Alan. É isso aí. Eu acho interessante que a obra do Kardec, né, a organização dele, ele faz uma colcha de retalhos, bom, não sei se é o termo correto aqui, ele vai juntando, né, porque a colcha de retalho para mim é o seguinte, eu tinha uma colcha que minha avó me fez, né, eu era molequinho, ela de retalhos. Fez, de retalhos. E ela era costureira, então os retalhos eram de fato os que sobravam da costura dela. E um dia ela fez aquilo. O carinho, eu lembro das cores da coxa de retalho. Eu acho que está na casa da minha mãe essa coxinha ainda. Por quê? Porque apesar de serem retalhos, aquilo deu uma harmonia e foi feito com tanto carinho que se transformou na coberta. A coisa foi tão profunda, isso que o Alan está falando, e tão bela, que hoje virou moda patchwork. Isso aí. Não, é verdade, é verdade. E que na época não era, não, né? Era. Nem tinha. Hoje é luxo. Hoje é chique. Até. Agora, imagina o que Kardec fez. Ele pega, ele coloca uma citação de um cara que escreveu sobre a reencarnação. Aí, junto com isso, ele coloca essa mensagem que nem autor tem, né? É um espírito. Vem e coloca. Né? E daí ele vem explicar, ele vem contar uma evocação em seguida, né? Vem falar, faz uma evocação a uma senhora. Isso mesmo. Então, assim, ele vai montando, é uma coxa de retalho. É nesse sentido que eu estou falando. Ele pega aqui três comunicações que, em princípio, são desconexas e dá harmonia para o nosso entendimento. Ah, interessante. Você sabe o que o Allan Kardec falou na Revista Espírita? Que um trabalho muito importante a ser feito era coletar esses livros que falavam sobre reencarnação, essa coisa, e elaborar provando que a doutrina dos espíritos era um fato bem antes. Aí ele disse assim, que era um trabalho muito grande, ele não acreditava que uma pessoa só pudesse fazer. Ele queria fazer isso na Associação Espírita Parisiense, mas não conseguiu. O que é que o Vadimeco Espírita fez? Entendeu? A coisa fica aí, Geraldo. A coisa fica aí. Quando eu pensei em fazer o Vadimeco Espírita, tinha pelo menos umas 8 pessoas que eu sei que estavam mexendo nisso aí. Então a espiritualidade fica soprando. Alguém pega e leva para frente. Mas olha a costura dele. No final, Kardec faz a seguinte observação. Estas três, porque tem mais uma comunicação que a gente não leu, né? É. Estas três comunicações foram obtidas por três médiuns diferentes, completamente desconhecidos uns dos outros. Pela analogia dos pensamentos, pela forma da linguagem, pode-se admitir ao menos a presunção de identidade. A expressão tece com cuidado a veste que vai usar de novo. É uma encantadora figura que pinta a solicitude com a qual o espírito em progresso prepara nova existência que deve ainda fazê-lo progredir. Os espíritos atrasados tomam menos precauções e fazem às vezes escolhas infelizes que os forçam a recomeçar. Então o que ele está querendo dizer? Que olha a coerência desses três que estão preparando o futuro, mas através de bases sólidas, base na rocha. Enquanto que uma grande parte está com a base na areia, né? A base da... Qual é a maior importância da nossa reencarnação? Evoluir o nosso psiquismo imortal, individual. Para isso que eu estou aqui. Para isso que você está aí. Para isso que cada um de nós está. Agora, se eu estou aproveitando essa reencarnação, quando eu desencarno, eu desencarno com tanta lucidez que eu já começo a preparar a minha próxima reencarnação, porque é um contínuo de evolução. Agora, se eu não tenho esse contínuo de evolução espiritual e gozo a vida sem nenhum critério, eu só vou me ser forçado a recomeçar e às vezes um círculo vicioso sem evoluir. E uma coisa interessante que eu achei aqui, vou dividir com vocês se vocês concordam ou não, como o próprio espírito diz, esse espírito que a gente não sabe quem é que no começo, para chamar a atenção, havia uns fenômenos físicos, as mesas girantes, para chamar a atenção. depois dos fatos estabelecidos, da coordenação de Kardec, do lançamento do Espiritismo, ele fala assim: hoje, agora é muito diferente o caso. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso e à razão. Porque antes, a verdade era a igreja. O resto era o resto. Com o avançar de tudo, a evolução de tudo, esse poder da igreja foi diminuindo, foi se perdendo e foi dando-se mais valor à razão, mais valor à inteligência, mais valor ao bom senso. E a ciência, pelo método de Descartes, assumiu uma postura para não se submeter à igreja e ficou como se fosse uma força paralela, e a igreja foi diminuindo. E essa teoria foi avançando. Só que hoje nós chegamos no momento que está faltando alguma coisa. É, ela ficou muito racional, ficou demais, muito racional. Mas dentro de uma linha, né? É, e olha a última pergunta dessa terceira manifestação aí. Olha que lucidez dessa moça que responde. Quando vivo, professáveis o Espiritismo? Entre professar e praticar há uma grande diferença. Olha que fantástico. Muita gente professa uma doutrina sem a praticar. Eu praticava e não professava. Assim como é cristão todo homem que segue as leis do Cristo, ainda que sem as conhecer, igualmente todo homem que crê em sua alma imortal, nas suas reexistências, na sua marcha progressiva incessante, nas provas terrestres, abluções necessárias para se purificar, pode ser espírita. Eu acreditava nisso, portanto era espírita. Compreendi a erraticidade, esse vínculo intermediário entre as encarnações, esse purgatório do espírito culpado se despoja de suas roupas maculadas para revestir uma nova veste, onde o espírito em progresso tece com cuidado a veste que vai usar de novo e que quer conservar pura. Compreendi, disse-vos, e sem professar, continuei a praticar. Nossa, agora, fantástico. Geraldo, eu agora vou lhe fazer uma pergunta. Quanto tempo você acha que a ciência conseguirá dizer que a reencarnação não existe a espíritos reencarnantes? Eu não sou o Nostradamus, né? Mas... mas você concorda? Eu acho ela que... está tentando vender um peixe para uma multidão que é tudo espírito reencarnante. Então, eu acho que existe um jogo de forças, Luiz. E a gente lê até em textos bíblicos que é assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né? Então, é evidente que a ciência, posso falar um pouquinho da medicina, é evidente que a medicina tem um avanço fantástico. Mas junto com esse avanço fantástico, existe algumas forças que é o dinheiro e que é a vaidade de muitos daqueles que investigam, que professam, que divulgam. Eu acho que isso é uma casca dura de quebrar. Eu acho que vai demorar para eles aceitarem. Vai demorar, mas aí eu te digo, há quanto tempo, eu diria 50 anos atrás, que se você visse alguém dizendo que a medicina iria adotar a espiritualidade em seu benefício, você acreditaria? Não, né? E hoje, por exemplo, quando eu me formei em 84, se eu dissesse que para tratar uma úlcera eu utilizaria um antibiótico, eu seria internado no hospital psiquiátrico. Hoje trata-se úlcera com antibiótico. Isso aí. Então, talvez daqui a 30, 40, e 50 ciência, anos... E a ciência, a medicina, é a ciência que mais se modificou... Nossa, um avanço fantástico. Exatamente. Nós temos que reconhecer o seguinte, diante da evidência, a ciência não patina. Nossa, é uma frase forte isso, né? Não é para patinar. Não é para patinar. Tanto é que Kardec afirmava o quê? Na dúvida... Fique com a ciência. Perfeito, bom senso, né? Bom senso, porque ele sabe que um dia... Ela vai chegar lá. De um jeito ou de outro. Luiz, que música que você trouxe pra gente hoje? Olha, vocês vão... Você vê redundância. Vocês vão ver novamente a coisinha linda que eu trouxe aí. Faça uma lista dos grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver? Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você? Com essa linda música, Luiz. Que música é essa, Luiz? Olha, agora o André tem que falar lá. A lista, né? Eu ia falar a lista do Oswaldo Montenegro. Muito bom. Meus olha, eu acho que assim, o programa está sendo excelente. Nós estamos aqui discutindo, conversando, e isso esclarece a todos nós, né? 10 horas e 37, 38 minutos. Estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é a estudo da coleção de livros da Terezinha, Estudos Espíritas do Evangelho, o seu sexto volume. Geraldo, posso pegar um segundinho aqui? Eu estava vendo aqui um torpedinho da minha filha sobre a reencarnação do Emmanuel aí numa determinada cidade do estado de São Paulo, e o Chico Xavier vai ser o mentor dele. Então, isso aí circula no movimento espírita. E eu estou dizendo exatamente para ela o que eu gostaria de dizer justamente ao vivo. O que que importa essa informação? Nada. Não serve, essa informação não serve para nada. Mas é uma informação que circula. Por quê? Porque as pessoas acham interessante, né? Então você veja o seguinte, por exemplo... É a inversão. Uma informação dessa está dizendo assim que o Chico é também no mesmo padrão do Emmanuel. Inversão de valores. É inversão de valores. Quer dizer, eu era teu professor, agora imagina você é o meu. Imagina o Chico dar uma broca, né? Exatamente, entende? Então, na realidade, nós, com relação ao Espiritismo, nós temos que ir em busca de alguma coisa de valor, alguma coisa que acrescente, alguma coisa... Essas coisinhas assim... tem que jogar de lado, tem que jogar fora, né? Porque não tem sentido nenhum, não tem importância nenhuma, mas chama atenção, vende. É uma boa pergunta, o que você ganha com isso? É isso aí, nada. Exatamente nada. Nada. É só curiosidade. Imagina, por exemplo, inclusive os malefícios que isso vai causar. Imagina quanta gente que não está sendo suspeita de ser o Emmanuel. Né? Quer dizer, então a natureza esconde do cara qualquer coisa que possa deixá-lo envaidecido. Agora então eles vão conseguir envaidecer uma meia dúzia de pessoas. Eu acho que é você. Né? Então nós precisamos entender isso com relação ao Espiritismo. Buscar a informação que interessa. Há muito tempo atrás, eu comentei aqui no programa, acho que há uns 10 anos atrás, que eu vi num jornal espírita, não sei se foi Folha Espírita, isso é uma pesquisa feita em Santa Catarina, que existiam 23 pessoas que se achavam a reencarnação de Kardec. Como é que pode? É. Eu sou Kardec. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui a música que o meu amigo Luiz trouxe hoje, que eu gosto muito das letras do Oswaldo Montenegro. Ele é inspirado, viu? E ele fala assim, no final, quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assobia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Então o tempo se encarrega. O tempo se encarrega das coisas. A gente tem que ser um pouco mais doce, porque existe um outro lado. Às vezes a pessoa que quer acreditar na reencarnação do Emmanuel aqui no interior, sei lá onde que for, é o que ela tem de melhor do espiritismo no coração dela. Coloca essa letra no Facebook, olha, seria interessante. É o que ela tem de melhor. Ela se apega nisso por ainda não atingir a compreensão racional que o espiritismo gostaria que ela atingisse. Mas não porque ela é pior ou melhor do que aquele que atingiu, porque o momento que ela está é outro. As preocupações da evolução daquele espírito é outro. Então, eu vou concordar e assinar embaixo com tudo que o Luiz falou. É uma bobagem. Se preocupar com isso é uma bobagem. Mas se a única bobagem que te coloca do lado do espiritismo, fica essa bobagem. Daí o tempo se encarregará de explicar para você. Nossa, fantástico. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 42 minutos. E vamos começar aqui o estudo do livro da Teresinha. E nós estamos aqui no capítulo 30, que Jesus está naquela fase em que ele estava entrando em Jerusalém e caminhando para a crucificação. E ele fez a ceia com os apóstolos, e existe um momento em que ele está reunido com os apóstolos, onde a Teresinha coloca, o traidor é indicado. É fantástico, eu fico assim imaginando essa cena acontecendo, né? E eu vou ler aqui. Coitado, Judas. Puxa vida, né? A gente fica. Eu penso no Judas também, né? A gente não pode também tacar pé, a malhação do Judas, né? Mas vamos ler aqui, ó. O traidor é indicado, o livro da Teresinha. Jesus avisa que um deles o trairá. Mas que é, abre aspas, para que se cumpra a escritura. E depois eu quero perguntar isso para o Luiz. É para que se cumpra a escritura. E aí ele cita Salmos. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Aí a Teresinha continua. Que está avisando antes para que, quando acontecer, mais creiam nele. Jesus não impediu, entre parênteses, ele respeitou o livre-arbítrio. Nem agrediu, ele esteve o ato da não-violência, mas lembrou o traidor por causa das consequências que sofreria. Todos se perguntavam, quem seria o traidor? A um sinal de Simão Pedro, João, que estava aconchegado a Jesus, pergunta, Senhor, quem é o traidor? E Jesus fala, aquele a quem eu der o pedaço molhado, respondeu Jesus. E dando o bocado a Judas Iscariotes, Jesus disse, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Judas saiu logo. Os demais discípulos pensaram que Jesus lhe tinha mandado fazer alguma compra ou dar algo aos pobres. Primeira pergunta, Luiz. Isso foi nas escrituras que havia a traição do enviado celeste. Por que que Jesus fazia isso? Ele citava sempre essas escrituras antes do fato. Na realidade, você observa que ele mostrava que aqui... E isso é o importante, né? Porque até, inclusive, toda a missão de Jesus, ela se conduz por aí, né? Por exemplo... Jesus não precisaria se deixar imolar, né? Agora, nós temos que pegar o resultado. Jesus veio, foi anunciado, ele cumpriu tudo aquilo que tinha sido anunciado e ele se deixou imolar. Por quê? Porque ele ali provaria a sua imortalidade. Ele, teoricamente, vão supor os discípulos, eram os derrotados, porque o seu mestre foi morto em morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressurge. Ele ressurge diante dos mortos e se mostra para as pessoas, se apresenta para as pessoas, come um peixe, mostra para o outro que podia tocar nele, que ele estava vivo. E o que nós temos que entender é o seguinte: qual a intenção de Jesus fazendo isso? Pois é. Né? A intenção de Jesus foi muito clara. O evangelho que ele nos deixou passaria a ser examinado durante todos os séculos por vindouros. Por causa dessa cena. Exatamente. Né? Não só por isso, mas também. Exatamente, mas também por isso. Quer dizer, ele mostrou que ele venceu a morte. Entendeu? Quer dizer, então ele mostrou que a morte não é o fim. E esse, a missão dele exatamente foi essa. Mostrar que ele venceria a morte. E isso foi anunciado, isso aí foi provado através da sua existência e está aí. Os fatos não negam. 2000 anos depois, com tantas contestações e tantos, Jesus mostrou que ele venceu a morte. Alan, Jesus deixa claro aos seus apóstolos que entre eles existia um traidor. Tanto que João pergunta, quem é o traidor, né? É, na sua leitura, no seu entendimento, ninguém quer entrar aqui na intimidade de Jesus, mas por que ele fez isso? Você sabe que eu tenho uma leitura, assim, não sei se ela é correta, eu precisava desenvolver melhor ela, que nos 12 apóstolos, no seu comportamento, cada um de nós tem um pouquinho deles. Então, é necessário que a gente reflita nessa atitude do Judas. Eu já pensei bastante nisso. Eu não vejo que o Judas quis fazer o mal. Eu vejo que ele queria incitar uma força de Jesus, que ele sabia Jesus ser possuidor. Ele queria aquele rei que impusesse aquele novo comportamento a todos. E ele usou de um artifício que ele falou assim, não, a hora que ele for confrontado, quando cutucarem ele, ele vai inflamar, ele não vai ficar quieto. E daí, para sua surpresa, ele se deixa imolar. Talvez seja um dos maiores ensinamentos de Jesus. Porque se Jesus não tivesse morrido do jeito que morreu, talvez a gente não estivesse falando dele hoje. Tenha certeza. Ele virou um mártir que perpetuou o ensinamento do amor. Porque até na imolação ele continuou amando. Agora, Judas, alguém tinha que... E eu fico pensando também, essa história dele trair é tão engraçado, porque Jesus falava em praça pública, em qualquer lugar. Não precisava dele entregar Jesus. Eles iam encontrar Jesus mais uma semana, duas semanas, era só ele aparecer lá no lugar e pronto. Né? Por que que precisaria ser entregue? Então não é nesse sentido. Ele não entregou no sentido de entregar, como a gente pensa aí, do traidor. Ele entregou para tirar uma força de Jesus que ele imaginava ser possuído. Tanto é que após esse processo ele suicida. Eu acho que olha o sentimento de culpa, porque aquilo foi diferente, Deus, do que ele imaginava. Fugiu a expectativa. Fugiu do que ele imaginava. Acho que a dor dele foi tanto. Foi que ele enorme. Porque o suicídio dele mostra que ele se arrependeu. Se arrependeu. Ele estava profundamente. Que mancada que eu dei. Agora está tá crucificado, e aí? Perdi Jesus. Jesus não está comigo mais. Então eu acho que a gente tem que, às vezes, analisar de outras maneiras essa coisa. Ser tão crítico assim, né? Quer dizer, cara, sabe uma coisa que até hoje eu fico? É a história de uma malhação do Judas, não, né? Até hoje, cara. Até hoje acontece, pode ser. Isso aí é uma ignorância. E, Alan, existem livros, né, de historiadores e uma série de coisas que eles têm uma tese sobre essa traição de Jesus. Que, na realidade, tanto tanto Judas como Pedro, vários deles, eles tinham um pensamento que Jesus, na realidade, ia libertar o povo judeu do jugo egípcio. Sim, sim. É, quer dizer, então a coisa era política e eles acharam que Jesus, com todo o seu poder, iria fazer uma mágica, né, usando seus poderes, que pudesse tirá-lo do jugo egípcio. E quando Jesus, eles não entenderam o plano de Jesus, a missão de Jesus, né? Eles acharam que a coisa era no campo da força, no campo de, e na realidade a missão de Jesus era completamente outra. E aproveitou esse tipo de sentimento para que as coisas acontecessem daquela forma e ele pudesse, através da ressurreição, provar a imortalidade do Espírito. É uma aula de história, né? E só para a gente finalizar, eu acho que isso aqui é muito interessante. Logo depois que Judas saiu, a Teresinha coloca como novo mandamento. A Teresinha escreve assim: depois que Judas saiu, Jesus anuncia que logo será, abre aspas, glorificado, fecha aspas, e eles o procurarão brevemente, mas não poderão ir aonde ele está. Ou seja, Jesus terá desencarnado, eles não vão poder ir lá. E dá-lhes um novo mandamento. Aí Jesus disse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Repetirá novo mandamento, acrescentando: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. É isso aí, quer dizer, né? Na realidade ele exemplificou com fatos, né? E você veja o seguinte, né? A colocação de Jesus. Quantos de nós e quantas vezes nós, nas casas espíritas, né? Nós provocamos dissensões. Quantas e quantas vezes a gente se separa porque eu penso de uma forma, você pensa do outro, e nós não conseguimos nos amar uns aos outros. Nós queremos levar vantagem, nós queremos sair ganhando. E a gente entra nessa linha de choque em nome da verdade. Não, o Geraldo estava errado, eu estava certo. Então teve razão de a gente brigar e acabar com o programa Visão Espírita. Entendeu? Quer dizer, a necessidade de eu mostrar que você não estava com a verdade me fez praticar uma insanidade que acabamos não tendo mais condições de tocar um programa que abençoa, que é uma bênção para tanta gente. Então, quando nós entendemos a mensagem do Cristo, nós passamos por cima das coisas. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele, em várias ocasiões, ele menciona isso. Por que que em vez de ficar defendendo a verdade, você não sofre o dano? O Geraldo me provocou um problema. Eu sei que o Geraldo não tá, não tem razão, mas por que que eu não fico quieto, absorvo aquilo que o Geraldo me provocou, em vez de provocar uma dissensão? Afinal de contas, não é isso que ele falou? Dá outra face? É? Quer dizer, mas não. Nós, com a nossa imprudência, com a nossa orgulho ferido, amor próprio, aí a gente, não, vou fazer frente ao Geraldo porque ele não está com a verdade. Vou dar troco nele. Eu vou dar troco, né? Então isso aí é muito comum. E Jesus mencionou isso para os discípulos. Por que que você não sofre o dano em vez de ficar revidando e provocar uma ruptura? Você não aprendeu que a gente tem que ceder? Pratica. A gente ouve assim, no público mais jovem, assim: aí eu prefiro ser feliz do que ter razão. A gente ouve muito isso, né? E seria mais ou menos isso, né? Não que você deva acomodar a verdade, mas não precisa necessariamente você bater de frente e ser no momento que vai te ferir. Deixa passar. Aí você pega o Geraldo na curva, lá fora do microfone, conversa. Geraldo, você pensou nisso? Olha, Luiz, realmente eu estava com a cabeça quente, entendeu? Mas na realidade não, nós somos muito belicosos. Sim, sim, é verdade. Nós somos belicosos, o nosso negócio é bater de frente. É aquilo que eu falei do Freud defendendo aqui, ele está certo nesse livro. Esse mal é uma essência. Eu acho que é Paulo. Paulo fala na resposta da pergunta 1009 do Livro dos Espíritos. O mal é essência da criatura. O bem é essência do Criador. O mal está em nós como essencial. Nós temos... Mas não é um mal. Até aqui a gente tem que definir. Não é um mal no sentido de... Do diabo está te atentando. Não. É um mal no sentido de ignorância. De ignorância, de incapacidade, de extirpada. É uma coisa a ser extirpada. Interessante. É bom deixar claro isso. Esse mal é o atraso, é a ignorância, os arrastamentos, o orgulho. O que o Evangelho fala? Que nós estamos aqui para fazer a redenção. O que é a redenção? É extirpação do mal do nosso coração. Nossa, é fácil isso? Mas como é que faz isso? Através das reencarnações, Geraldo. Trabalhando e insistindo. Não tem jeito, não é numa encarnação. Se alguém tem essa pretensão, esqueça. Esquece. É com o tempo. Mas foi bom você falar isso, Alan. Desculpe, eu às vezes volto na mesma tecla. Eu acho que para mim é importante. Naquele livro No Mundo Maior, quando o Calderaro vai fazer uma prece... E o André Luiz acha que é ele que vai fazer a peça, porque ele era iluminado. Quando chega um espírito que é... Esqueci o nome dela agora, mas daqui a pouco vem. É uma moça lá. É uma senhora, Que trabalhava no umbral lá. Uma roupa simplesinha, uma aparência a mais simples possível. E a primeira impressão do André Luiz falou, nossa... Essa música vai fazer a prece? O Calderar aqui. Uma figura tão sem são, como é que é? E ela começa a fazer uma prece, ela some, vira uma luz. E aquela luz dela contagia a moça encarnada, é o toque para a moça mudar. E ela nunca tinha visto a moça. Como é que pode. Irmã Cipriana. Cipriana, isso. Cipriana. Agora, eu pergunto a você, Alan, como que essa Cipriana chegou aí? Quer dizer. Era com a aparência simples, aquela roupinha, não tinha nada, era uma senhora comuníssima. Mas quando ela começa a orar, aquela simplicidade só vira luz. Como que se processa isso, né? Quer dizer, é o desenvolvimento da humildade, assim, no nível... Através dos séculos. Muita resiliência, muita luta, muita dificuldade. Você já prestou atenção nessa frase do Chico? Qual? Quando ele recomenda a paciência... Ele diz assim, nós já vivemos séculos infindáveis e viveremos milênios sem fim. Essa frase é linda. Por que ele usa séculos para trás e milênios para frente? Nós estamos no começo. Nós estamos mais próximo do princípio. A unidade que mede a distância que nós percorremos é séculos. E a unidade que mede o futuro que nós temos que percorrer é milênios. Meu filho, nós estamos engatinhando ainda. Então vamos ter paciência. Jardim da infância. Isso. 10:59. O tempo passou, Luiz. O tempo passou. O tempo passamos nós. Suas últimas palavras, Luiz. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de participarmos desse programa. Isso é um privilégio para todos nós. Nós vamos aí algum dia lembrar disso, né? O André, quando lá na frente, aí ele dizia assim, eu lembro, no programa Visão Espírita, o falecido Luiz. Que Deus o tenha, né? Que Deus o tenha, mas eu lembro, o falecido Luiz falava assim, né? Então que Jesus nos abençoe. E eu agradeço muito o privilégio que eu tenho de compartilhar com esses nossos amigos nesse programa, entrar nessa faixa vibratória, que as coisas assim fluem de uma forma maravilhosa. Isso é oportunidade de fazer parte do plano divino. Alan, suas últimas palavras de hoje. Que a gente possa ter uma semana maravilhosa, meu querido. Realmente o Luiz fez um agradecimento que eu posso assinar embaixo. A oportunidade semanal que nós temos de ficar nessa faixa não é mérito, não. É ônus, porque quando a gente chega nesse nível e não consegue permanecer durante a semana nesse nível, é pra gente ver quanto que a gente tem que melhorar ainda. Sem dúvida.